Fala galera do TrueWhite, começando hoje então, estamos no 148, nossa quinta temporada do seu podcast TrueWhite, para falarmos, claro, só de NASCAR, o único podcast 100% NASCAR do Brasil. Bom, vamos falar do final de semana do Kentucky, que a chuva chegou e atrapalhou uma boa parte dele. A corrida da Truck Series começou aí com 4 horas de atraso, era para começar às 8h30 da noite, foi começar por volta de 20 para meia-noite, né, já da sexta-feira, começou bem tarde e acabou bem tarde a corrida também. É claro que com isso eu fui possível assistir, quando eu cheguei em casa meia-noite, assistir a corrida. Enfim, a corrida da Ayrton Series também já foi direto, já jogada para o sábado, né? Já porque tivemos na sexta-feira só chuva, não tivemos aí muita coisa na pista, né? Na quinta-feira nem tivemos carro na pista, nem carro nem truque na pista, né? Na quinta-feira já tinha práticas previstas para a quinta-feira. Na sexta-feira ainda eles entraram na pista, mas não foi possível concluir nada, né, porque a chuva realmente veio e eles não resolveram arriscar assim, para ficar ali, né, aquele negócio seca, espera, seca, vai chove, aí seca de novo, aí chove, aí para, aí seca. Então, para acabar com tudo isso, jogaram a corrida para o sábado, né, a largada a 1h da tarde, onde foi, aconteceu aí no sábado, sem chuva, tempo firme, sol forte, né, sem previsão de chuva mínima. A chance de chuva era mínima para o sábado, tanto para a corrida da Ayrton Series, que ia ser no comecinho da tarde, né, lá por volta de 10 horas da manhã, para nós aqui 1h da tarde, e tanto a corrida da Cup também, que aconteceu de forma normal também, sem previsão de chuva, né? Então assim, a chuva atrapalhou um pouquinho, mas aconteceu tudo bem, foi tudo normal. A corrida da Truck Series realmente valeu aí quem esperou para assistir. Valeu cada minuto aí, que foi sensacional a corrida. Então, pessoal, vamos falar de Kentucky. Sejam todos bem-vindos aí ao podcast TrueWhite, aí a sua edição número 148. Mais uma vez, estou falando isso, mas tudo bem. E sejam todos bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né? Seja o caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, ou até mesmo aí sentadão no sofá, só curtindo a nossa edição do podcast. Beleza, pessoal? Sejam todos abraçados pelo Léo Guina. Infelizmente, sozinho, talvez eu vou passar uma boa parte desse ano aí sozinho, vai ser só eu mesmo, vocês vão ter que me aturar, só eu, que só tenho eu, não tem mais ninguém pra fazer, porque eu gravo sempre de manhã tá todo mundo trabalhando, e eu vou, quando todo mundo tá trabalhando, eu tô, tá aí chegando em casa do trabalho, eu tô indo trabalhar. Mas isso é assim mesmo, é a vida que segue. Compromissos à parte, temos que honrar nossos compromissos e claro que estarei lá todos os dias para trabalhar e bastante. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa edição aí, tá? Por favor, eu gostaria muito de ter um elo com vocês aí para saber o comentário de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês deixam de achar. Eu vou procurar um modo ainda de fazer isso. Às vezes eu não consigo, durante a manhã, consigo sentar no computador para conversar com vocês, para tipo, interagir um pouco também, né, nos grupos do WhatsApp, que tem bastante hoje aí pelo mundão afora. Eu não consigo interagir tanto com vocês, que às vezes eu estou fazendo meus afazeres da manhã e acabo não dando tempo, né, mas eu ainda vou procurar um meio mais fácil, mais correto. Talvez até um grupo realmente do WhatsApp para a gente estar conversando, que seja o mais fácil possível. Eu não estou lendo, aliás, eu estou lendo, mas não estou comentando, mas estou ali lendo praticamente quase que tudo que nos grupos que rolam por aí, né, ou no Facebook também, no Twitter também, estou lendo bastante coisa aí, não deixo de ler e claro, ficar antenado do que vocês estão falando, o que vocês estão pensando aí. Mas eu queria que esse elo fosse direto comigo, né, para saber realmente, para fazer um negócio mais direto para vocês mesmo, que eu faço, não é para mim, não é para agradar ninguém, não é para fazer bonito para ninguém, realmente é para trazer uma informação de modo diferente para vocês. Bom, então vamos falar de Truck Series, vamos falar o que aconteceu lá no Kentucky, já na sexta-feira de madrugada, né, não como era previsto que ia ser na quinta-noite, começou na quinta-noite, mas a corrida aconteceu bem dizer aí na madrugada, no comecinho da madrugada, pra nós aqui, né, lá ainda era quinta-feira à noite. Uma corrida da Truck Series que foi muito boa, muito movimentada, gostei demais da corrida, como sempre também, claro, né, a Truck Series com suas excelentes corridas, e dessa vez não foi diferente. O final da corrida então foi sensacional, foi o Christopher Bell à frente e o Brandon Jones na cola dele, e isso foi 25 voltas de pura emoção, pessoal. eles bem próximos mesmo. O Brandon Jones de toda forma tentando chegar no Christopher Bell, o Christopher Bell se defendendo muito bem. É até difícil falar quem foi realmente o vencedor da corrida, porque o Christopher Bell se defendeu muito bem e o Brandon Jones partiu para o ataque muito bem. Então, assim, realmente, como o Bell se defendeu muito bem, o Jones acabou não superando ele, mas, assim, os dois são de parabéns. O Bell pela forma que se defendeu e o Jones pela forma que atacou e nos proporcionou aí um grande final de corrida. Isso já era quase 2:30 da manhã, né, a corrida foi terminar, e foi uma corrida, um final de excelente. Além da corrida como um todo, né, cheio um contexto geral da corrida, foi realmente sensacional, valeu muito a pena. Quem esperou e quem assistiu a corrida, ou quem assistiu o VT também, né, assistiu na internet aí o VT aí, procura lá LP2008, que lá tem nesse site aí, é um site bem secreto, mas é fácil de encontrar ele. Tem vários vídeos dele no YouTube, tá, pessoal? E assista essa corrida aí que realmente valeu a pena. Bom, o Bell venceu. O Bell chega à sua terceira vitória dele na Truck Series no ano de 2017, tá? E agora ele soma 5 vitórias. Lembrando que tem uma vitória em 2015 e uma vitória ano passado, 2016. Tá? Então aí são 3 vitórias já do nosso amigo Christopher Bell. É mais do que merecido aí o destaque do Christopher Bell nessa temporada 2017, que ele está fazendo por merecer esse excelente truque que ele tem. Está andando muito bem, muito, muito bem mesmo. E assim, tá de parabéns mesmo. É, só para falar os resultados deles aqui para vocês esse ano 2017, até agora foram 10 corridas, né? Essa foi a 10ª etapa da Truck Series. São 9 top 10, ou seja, apenas uma corrida fora do top 10. É, isso aí já mostra o tamanho da magnitude dos resultados do Christopher Bell. Ele que tem uma média interessantíssima, pessoal, de 5.7 de chegada, ou seja, a média de chegada dele ou é top 5, um pouquinho fora do top 5, não acessa a posição, que 5.7 não existe, tá? Então, ou você joga para 5 ou joga para 7, tá mais perto para 6, né? Porque é 5.7, então você volta aí. Então quer dizer que certeza que ele está terminando todas as corridas dentro do top 10, e são 5 top 5, além de 3 vitórias. Então, assim, está muito bem, muito positivos os resultados do Christopher Bell esse ano para 2017. Ele e Johnny Sauter com certeza vão ser os dois que vão batalhar por esse título aí, e vai ser um negócio meio que palma a palma aí. Bom, o Brandon Jones, que fez uma corrida de participação aí, né? Ele não é contender ao título, o Brandon Jones, ele corre lá na Action Series, na SR, né? Então, mas ele andou muito bem, o Brandon Jones aí, fez a sua, desse truque aí, pessoal, ele fez a sua quarta largada, e esse com certeza foi o melhor resultado. Lembrando que ele vem evoluindo, né? Em Iowa ele foi terceiro, e agora ele foi o segundo colocado no Kentucky. Será que ele vence a próxima corrida? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aí, né? Porque foi terceiro, segundo, agora é vitória. Lembrando que o próximo final de semana é dia 19, semana que vem, lá em Eldora, tá, pessoal? Não esqueçam, quarta-feira, hoje eu também estou gravando na quarta-feira, dia 12, semana que vem, quarta-feira, dia 19, em Eldora, é a noite da pista de terra, lá o oval de terra. Com certeza, fortes emoções estão por vir lá em Eldora. Não perca essa corrida, vai ser na quarta-feira, tá, pessoal? A corrida principal começa por volta das 10 horas, né? O main event, o main racing, que eles chamam, né? O main event começa às 10 horas da noite, mas temos as corridas, temos o qualify, temos as corridas, as baterias, tá? Que também são sempre boas, são sempre interessantes também, sempre rola muita pancada nas baterias, o pessoal costuma se atacar um pouco mais, até porque tem menos carro na pista, menos truque na pista, né? Então eles, mesmo que se perder uma posição ou outra, eles ainda estão próximo ali da zona para avançar para a corrida principal. Então, assim, vai ser excelente lá em Eldora, não perca a corrida de Eldora, que vai ser dia 19, quarta que vem, anotem aí na agenda de vocês. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui falando do Kentucky, né? Uma corrida muito boa. O Justin Haley fez um bom resultado, terminou muito bem com a GSM, né? Gallo Motorsports aí. Perdão, GMS, tá? O Justin Haley foi o terceiro colocado. O Austin Cendrick buscando um bom resultado. O Austin Cendrick até que tá precisando esse cara aí mostrar um pouquinho melhor e trazer melhores resultados aí, e conseguiu o melhor resultado da temporada 2017, o quarto lugar lá no Kentucky por Outsendrick. Então parabéns ao Outsendrick pela sua top 5, a quarta posição, o melhor resultado dele na temporada 2017 da Truck Series. O Noah Gregson fazendo um bom trabalho também, foi o quinto colocado. O Kyle Busch, pessoal, foi um miserável sexto lugar. Eu falo miserável porque o Kyle Busch, né, nós estamos acostumados a ele dominar aí, né, que nem uma corridinha dessa com 150 voltas, ele liderar pelo menos 140 voltas, E claro, fazia pole e vitória. E assim, é sempre, era comum ver isso com o Kawabushi. Mas o Kawabushi estava com um truque bem honesto mesmo, não era aquele truque dos melhores. Até que em dados momentos da corrida ele conseguiu avançar e se recuperar um pouco, chegar próximo ali dos líderes, mas ficou por ele mesmo. Até que no final da corrida tivemos bastante toque ali, tivemos aí relargadas bem fortes mesmo, né, no, na parte final da corrida ali. Mas no final nós já sabemos o que aconteceu ali, né? A última relargada foi a 32 voltas para o final da corrida, e foi quando realmente o Bell aí pulou na liderança da corrida e não perdeu mais. Mas ali do segunda, vamos colocar assim, da segunda fila para trás ali, pessoal, o bicho estava pegando. Tivemos aí várias vezes trio wide, chegou a gente ter 5 wide aí, né? Que são 5 truques lado a lado. Então assim, foi realmente um ritmo alucinante esse final de corrida aí. E o Kawabushi, né, se manteve ali de forma honesta no meio do pelotão ali, se defendendo aqui, se defendendo ali, e foi o sexto colocado, lembrando que ele largou lá de último, tá? Lá de último não, né? Lá do fundão ele largou na 27ª posição. O Parker Kligman largou muito, muito mal também, largou do fundão e foi o sétimo colocado. O Matt Crafton, pessoal, que não consegue emplacar boas corridas igual ele vinha nos últimos anos aí, largou na 4ª posição e foi apenas o 8º colocado, chegou dentro do top 10. O Matt Crafton, pessoal, só para levantar a bandeirinha aqui para vocês aqui, tá um assunto para ficar aí na orelhinha de vocês, vocês pensarem um pouquinho durante o dia aí. O Matt Crafton, ele tem como melhor resultado aí, segundo colocação em Atlanta, parou por aí, só. Depois foi uma quarta colocação em Gator, que não consegue vencer de jeito nenhum, né, depois de 2014, foi só batida lá em Gateway. Ele foi o quarto colocado. Depois disso, pessoal, um sexto colocado em Charlotte, uma sexta colocação em Charlotte, um nono, um oitavo no Kentucky no final de semana, dois nonos lugares, Marshville e Texas, depois todas as corridas fora do top 10, tá, pessoal? Então o Matt Crafton vem aí numa temporada bem tranquila, bem aquém, né, do que nós já estávamos acostumados de ver, né, o nosso amigo Matt Crafton fazer aí, que era realmente lutar ali pelas cabeças, estar lá na frente liderando e batendo e chutando e esburrando e empurrando e tocando e vencendo corrida, e isso agora ele nem está fazendo direito. Enfim, o Johnny Sauter, que é o cara que sempre brigou com ele aí, digamos que eles são, não são rivais, tá, pessoal, mas em certo ponto eles são rivais, porque quando eles estavam juntos, né, o Johnny Sauter queria vencer, queria ser campeão, mas parece que o pessoal segurava um pouco o ímpeto do Johnny Sauter. Depois que o Johnny Sauter mudou, né, ele foi para a Gala Motorsports, aí realmente o Johnny Sauter se mostrou todo o talento dele. Talvez o Johnny Sauter teria feito o que ele está fazendo hoje um pouquinho antes, se a Thor lá realmente tivesse olhado com bons olhos também o Johnny Sauter, assim como olhava com o Matt Crafton quando as coisas estavam indo bem para lá, para eles. Né? O Austin Hill foi o 10º colocado e o Chase Briscoe foi apenas o 13º colocado. O Egan Smith, pessoal, que fez a participação no Truck 92, né, do Rick Benton, ele foi apenas o 14º colocado, e o Cody Cowling foi o 15º colocado. Só para falar aqui também, o John Hanemecek teve problemas, foi o 18º colocado, tá, o John Hanemecek. E também para finalizar, o Chris Gala bateu, o Ryan Truex bateu, que vinha fazendo boas corridas, né? O Ben Rhodes, pessoal, lutando pelo top 5, acabou batendo também. O Grant Anthony também bateu, foi vítima de acidente, né? E o nosso amigo aí, Norman Bain, que todo mundo conhece, aí, todo mundo lembra do Norman Bain, foi o último colocado, ficou direto nos boxes ali, né, do pit lane, nem largou direito, já foi direto para as garagens. Certo, pessoal? Corrida muito boa, corrida muito interessante. Falar um pouquinho dos estágios, tá? Quem venceu o primeiro estágio foi o Ben Rhodes, né, que conseguiu a vitória no primeiro estágio. No segundo estágio foi o Noah Gregson, que andou muito bem no Noah Gregson na parte final, com o Kawabushi na segunda colocação, tá? Apesar de todos os problemas aí do Kawabushi no finalzinho da corrida, até que ele estava muito bem no segundo estágio, mas realmente depois aí naquele tumulto do final da corrida aí acabou dando certas coisas para ele. Destaque realmente foi o final, onde que o Bell e o Jones travaram um duelo emocionante aí, foi muito bom mesmo os dois aí se duelando aí pelo campeonato. Bom, falando em campeonato, pela vitória, né? Só o Bell participou do campeonato. Falando do campeonato, o Johnny Sauter é o líder do campeonato, tá, pessoal? O Christopher Bell é o segundo, eles estão bem próximos aí um do outro agora. O mais interessante também disso tudo, pessoal, dessa briga de Johnny Sauter e Christopher Bell, é que eles estão um pouquinho já à frente, né, do Chase Briscoe e do Matthew Crafton, que vem ali em terceiro e quarto colocado. O Ben Rose é o quinto, o Grant Enfield é o sexto, o Ryan Tux, o sétimo, John Hunnemann é o oitavo, o Nogueira, o nono, o Cass Grala, o décimo colocado. O interessante é que eles vêm se desgarrando em relação à distância de pontos dos outros pilotos aí. Mas o que realmente nós sabemos que importa aí é vitória, né? Vitória é o que vale. Eles já têm vitória realmente, então eles já estão mais do que classificados aí, né? Os nossos amiguinhos aí, tanto o Christopher Bell como o John Sauter. Tá, pessoal? O que eu quero chamar a atenção também de vocês aqui no campeonato é o cara que eu ia falar, né, o Austin Sendrick, que é, como ele tá muito mal, tá, pessoal? Ele não tá muito bem não, apenas o 11º colocado, tem apenas 254 pontos, enquanto os outros lá na frente, lá, o Chase Briscoe com 390, o Chase Briscoe tá chegando agora, o Austin Sendrick fez as corridas no ano passado, então o Austin Sendrick tá precisando desempenhar boas corridas aí, não tá muito legal, tá muito mal realmente na tabela aí, o Austin Sendrick. É claro que ele está classificado, né? Se começasse o Chase hoje, ele já estaria dentro do Chase aí. Mas é realmente, ele, pelo truque que ele tem, pelo trabalho que é feito por trás dele aí, ele tem e precisa de melhores resultados. Certo, pessoal? Então, a Truque Series é só isso mesmo. Próxima corrida em Eldora, quarta-feira, no Oval de Terra. Se preparem, coloca aí capacete, coloca aí a luva de vocês, coloca o macacão aí. E, claro, preparem também um balde de água para depois se lavarem, que vai ter bastante barra em Eldora. Pessoal, daqui a pouco eu volto.